sofrência remix. Vai querer tá num lugar sem querer tá lá, abraçada com novos amigos que eu nunca ouvi falar. Vai dizer que superou sem superar, e quem vê seus stories vai acreditar que tá massa. O gelo do copo todo derretendo, bebida nenhuma vai tá descendo até o momento. Quando tocar aquela sofrência remix, a saudade de mim vai bater com o beat. Quero ver você passando do limite. Vai descendo o choro, vai descer o uísque. Vai tocar aquela sofrência remix, a saudade de mim vai bater com o beat. Vai querer tá num lugar sem querer tá lá, abraçada com novos amigos que eu nunca ouvi falar. Vai dizer que superou sem superar, e quem vê seus stories vai acreditar que tá massa. O gelo do copo todo derretendo, bebida nenhuma vai tá descendo até o momento. Quando tocar aquela sofrência, de mim vai bater com o beat. Quero ver você passando do limite. Vai descendo o choro, vai descer o uísque. Vai tocar aquela sofrência remix, a saudade de mim vai bater com o beat. Quero ver você passando do limite. Vai descer você, vai descer o choro, vai descer o uísque. Cristo Beat, máquina de Rista é Thiago, meus amigos. Vai descer você, vai descer o choro.